33, desce para 3.000 pés. Altímetro na 0.5, está livre das restrições da chegada mais. P1643, completa aproximação, chame a torre na noite, decimal 95. 1895. Salvador, voo 643, embarque travado. Piano 643, ainda modulou na frequência do controle. Salvador, voo 643, embarque travado. Boa noite, 643, tem livre pouso. Pista no zero, vento 1, 2, 0 graus, com 0,8 nós, o altímetro no 0, no 5. Livre desvios, após desvios, vai dona, o azul 9133. Solo 23 à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 29, boa. Argentina 1910, good evening, clear Mari arrival. Descent to flight level 050, altimeter 1015. Runway in use, runway 10. Runway 10, is the ILS ILS X-Ray, runway 10. ILS, ILS 10. A 3152 passou o Duna, completa aproximação, chame a torre no 118.95. 395, ligado, bom dia. Bom dia. Mais uma avião na 33, dispara 2.000 pés, altímetro na 0.5, está livre LS, reporta estabilizado. Partiu para 2.000, chamada estabilizado em LS, azul, 93. Salvador, o San 3152, San Série, estabilizado Electric Trail. San 52, altímetro no 015, 1015, dá baixada travada? Negativo, por enquanto não. Vou informar quando tiver. Duna 704, boa noite. Autorizado chegada Mari, autorizado voar da presente Mari, desça para nível 060, altímetro na 095. 060 da presente voa Mari, no 0714 agora. É possível estar no Duna 704? Mantenha por enquanto Mari na 704, é o número 4 na aproximação. Muito obrigado. Duna 704, autorizado ITAP, da presente. Da presente, esquerda ITAP, muito obrigado, está mantendo 259. Gente. Argentina 1910, fly ITAP position, after ITAP, fly Duna. Direct to 06, informação Alfa. Luna 606, boa noite, autorizado chegada a mar e desse mantém o nível 070, altímetro na 05. Oi, Solos 30, à direita, Solon 21, decimal 9, boa noite. Azul 933 interceptando. Azul 933, completa a aproximação. Essa é a minha torre no noite, decimal 95. Boa noite. Boa. Torre Salvador, muito boa noite. Azul 933 a 3 milhas. Esquerda. Boa noite, Azul 9133, reporte passando o marcador externo Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 5. Ativo chamarei com trem baixado, trabalho em Simbra, Azul 19-1910, descend to 2,000 feet, altimeter 1015, disregard the restrictions on top position and clear final approach, Alex Hay, runway 10, call established. Luna 714, desce até 3 mil pés. O altímetro na 0 na 5. 3 mil com 1.015, 714. A mensagem aqui tá bom pra você? 2509? Afirmativo, o tráfego que precede está agora 12 horas, porém 14 milhas, com a velocidade compatível. Muito obrigado. Meia 06, desça para o nível 050. 50, 606. 33 no Solos 35, à direita, Solon 21 decimal 9, boa noite. Direita 21 9, boa noite. Boa noite, Azul. 9133, Azul 9133, boa noite. Alfa Juliette, ingressa pátio 3, remota 04. Alfa Juliette, pátio 3, remota 04. Autorizado. Desculpa, 3000, no 714. Ciente, no 714. Argentina 9910, are you established? Full established, runway 10, Argentina 1910. Roger, complete approach, tower 11895, Argentina 9910. Complete approach, 118-1905, bye. Bye. Zona 704, desce para 2000 pés, altímetro na 05, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, autorizado LS, na 05, 714. Zona 606, desce para 3000 pés, QNH na 05. 3015, gol no 606. Oceaner 6258, desce para nível 050, altímetro na 05. Zero 1015. Roger, clear to land, runway 10, Argentina 1910. 206, reduzir para 200 nós, correção 180 nós. Tráfego que precede na aproximação da companhia 12 horas 9 milhas com 170 nós, Boeing 738. Reduzindo com o 606. Zero on the ground at 43, leave it to the right on the taxiway Fox, call 121-9 at the ground, good night. Gama 606, desce para 2000 pés, altímetro da 0.04, está livre LS, reporte estabilizado. 2014, chama estabilizado, bom no 606. Oceaner 6258, desce para 3000 pés, desconsidere restrições na posição ITAP, o altímetro da 0.04. 014-3000, livre pouso, pista no 0, gol no 714, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, 1714, tá bom. Argentina 1910, clear taxi, Alpha Juliet Kit 09. Argentina 1-9-0-1-0 is clear to taxi by taxiway Alpha Juliet K-09, Argentina 1-9-0-1-0. Ele chegou no meio, 06 completa a aproximação, chame a torre na noite do sinal 95. Obrigado, boa noite, até daqui a pouco. Boa, até. Oceaner 6258, desce para 2000 pés, altímetro na 0.04, está livre LS, reporta estabilizado. Apenas para informação, o tráfego que precede na aproximação está agora a 14 milhas, com 1.50 mais ground, é um Boeing 738 da Gol. Tenente, o Oceaner 6258, descendo para 2000 pés, 614, vai reportar estabilizado na ilha. 4, no Solas 46, direita na Fox, Solo 121, decimal 9, boa noite. Direita Fox 219, gol 197 no 4, boa noite. Estou jogando no 606 e elétrico da 1 da. Altima entrou no 0 no 4614. Tá baixada travada? Afirmo. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 09 nós. Gol no 606. Livre pouso na 10, obrigado. Brown. Hey, Argentina 1910. Go ahead, sir. We are on Junior. We have to. Turn right or straight ahead? Straight ahead. You gate 09. Straight ahead and gate 09. Thank you very much. Sena 6258 completa a aproximação, chame a torre 1-8, decimal 95. 1-8, 95, 95. Torre Salvador, boa noite, Sena 6258. Oito, boa noite, altímetro no 0 no 4, aguardando apenas pista livre. 0 no 4. Turma 06 no Solos 49, direita na Fox, Sol 121, decimal 9, boa noite. Direita Fox 219, no 606, boa noite. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05 na 606. Coisa tem livre pouso, pista no 0, vento no 20 graus, com 10 nós, com 10 nós, tá baixada travada? Baixada travada, livre pouso na 0,62. Gente. good evening, Europa 084. Europa 084, clear to Lima, Echo, Mike Delta, at level 370, via First Airways, Autoroute 50. Departure runway 10, left turn. You're going to be Mike Oscar departure, and the transition is go, Echo, Bravo, India. Departure control 120.8. You can read back, but just waiting for the transponder. Okay, climb level 370, runway 10, after departure, left turn to mobile, transition heavy, and departure control 120 decimal 8, Europa 084. Heavy, Golf, Echo, Bravo, India. Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Okay, heavy. Okay, sir. Just call me for setup and pushback. Ok, calhou. Alcanar 6258, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 6258. Com noite 05, boa noite. Autorizado chega da Mar e desce para o nível 060, altímetro no 04. Decoladão no zero, curva esquerda, Pulca, transição Aracaju, controle 1208, acionando 5041. Confirme para controle. Bom, 896, autorizado chega da Mari, desce no, para o nível 070, altímetro no 04. Mari 070, Pulca 2. Noite 05, reduza para 2509. Gol no 896, reduza para 2509. Reduza para 2509. Capitão 3896, desça para 3000 pés, que na Gauna 0 no 4. Nave 386, copia o controle. Prossiga. Desça para 3000 pés, que na Gauna 0 no 4, confirme indicada. 250 nós, desça 3014. Entra. Salão Ground, Europa 084, gate 10 ready for Fusion. Gate 10, Europa 084, set up and push, come ready for taxi. Fusion para Bronco, you like for taxi, Europa 084. Gol no 805, desça para nível 050, altímetro no 0,04. 050, 014. Gol no 896, desça para nível 060, altímetro no 0,04. 084, Squawk is 55, correction, 5047. Okay, Squawk 5047, Europa 291, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, o limite é radial 270 de Salvador. TAM 3896, desce para 2000 pés, QNH1 no 0 no 4, está livre LS, reporta estabilizado. Para os 9386, ou... Proton. 9386 da TAM, 2000 pés, QNH1 no 0 no 4, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, formato estabilizado, 9386. TAM 3891, desça para 3000 pés, altímetro no 0 no 4. 3000 conforme, tá? 3891. TAM 805, desça para 4000 pés, QNH1 no 0 no 4. 4.814 no 805. Gol no 896, desça para nível 050, altímetro no 0 no 4. 050, gol 896. Gol no 805, vetoração para sequenciamento, curva direita para 020, o limite é radial 270 de Salvador. Ok, que deploy 020, boa noite. Na 3891, curva esquerda na Pro 180, aguarde vetor para o LS. Na 389 no complexo com curva esquerda na Pro 160, reporta estabilizado. Reportão. 389 desce para 2000, Canadá 104. Gol no 805, desce para 3000, Canadá 104. 3000, gol no 805. From 1 in India, hold the point on 910, tower 119, decimal 95. Altimeter setting 1014. Okay, 1014, drop 1. Yes, we have a problem with one passenger, looks like we have to taxi back to the stand. Taxi to where, sir? Yeah, we have to taxi back to the stand 10. Okay, you can go back, taxi 10 and call me again for setup. Okay, we taxi into gate 10, call you back. Alta 3152, pushback 06. 3152-06, atualizado, chama taxi. 3152. Europa 084, just confirm the problem you have, sir. Yeah, we have a passenger, we have a problem with a passenger, he's shouting and fighting on the business class, so we have to disembark him. Alright, sir. And please call the police to disembark the passenger. We are already calling them, alright, sir? Okay, thank you. 5 para 2000, QNH 104, está livre aliás. 2000, livre aliás, pode. Gol no 896, desce para 3000 pés, QNH 104. 3000, 9386, está baixado travado, altímetro no 014, 614. É, se baixar travado. Tu mantém a proa ou limite ao localizador? Tem a proa, 896. 0 nós com 10 nós. Repouso, 9386. 3891 completa aproximação, chame a torre no 8 decimal 95. 0900 grados. Oi, eu sou a 38 avião. Ah, 3891, boa noite. Reporte Simbra com trem checado número 2, aguardando pista livre, altímetro 10 no 4614. Aí, porra. Para interceptar o localizador, curva direita para 050, reporta estabilizado. 50 cruzada estabilizado, 896. ILS, boa noite 05. 1805, completa aproximação. Chame a torre nono 8 decimal 95, 1,5 para a posição do Nath. 118,95, Nath. Correção para 3896, é Alfa Juliette, vai ingressar no pátio 13, remota 02. Alfa Juliette, pátio 3, remota 02, 3896. Boa noite, 9,6 da Gol, completa aproximação, chame a torre na noite, decima 95. Desembarque, there is a drunk. Alpha 08 for you, as talking to the ground. Yes, sir. Simbra, com trem checado, número 3 na aproximação. Boa noite, acusar a Simbra. Viono no solo 11, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. À direita, 805, tá baixado travado? Novo, boa noite. 389, boa noite. Alfa Juliette, portão. Corrigindo, remota 1-0 do Pátio 3. Alfa Juliette, remota 1-0 do Pátio 3. É, remota 1-0 do Pátio 3. 1-0 do Pátio 3, 389. São Leotano, 9386, confirme o Pátio 3 da nossa esquerda, Sena. Afirmativo, esquerda. Obrigado. ponto de espera, pronto. 2, boa noite, agilize as manobras para a decolagem. Afirmo. Visual com Boeing na curtíssima. Afirmo. Após um mesmo na curtíssima ali, mantém preparando-se para a decolagem. Tá 3152, cabeceira 1 no 0. Caramba, 0 no 0, tá 3152. No solo 13, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Nove e meia, final de 6 milhas, embaixo do trabalho. De pista livre, boa noite, 0. Boa noite, 9 e meia. 9 e meia. 3-5-2 livre, decolagem da pista no 0. Vento no 2, 0 graus, com 0,8 nós. Queda, tá 3-5-2. Salvador, 1805. 1805, Alfa Gilete 02. Alfa Gilete 02. O vento 120 graus com 09 nós, altímetro no 0 no 4, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, 896. 2 decolos 15, controle 120 decimal 8, bom voo, boa noite. 3152, boa noite. Boa noite, tá? 3152. Tá 3152, boa noite, contato radar, subiu antenha ao nível 330 na saída PUCA. PUCA sobe a 330, tá 3152. Menos solo 1 no meio, à direita, solo 121 decimal 9, boa noite. Direito 219, boa noite. Boa noite, vou 1896, viu? 1896, boa noite. Alfa Juliette pro 06. Alfa Juliette para 06. 4. Ligação também pra Aracaju. Cona 714, autorizado Aracaju, 230, Golfo 677. Decola da 1-0, curva esquerda, Cuca, Jão, após direto. Controle 1208, acima 5050. 0 a nível autorizado para Aracaju, na Golfo 677. Decola pistão 0 por esquerda na Punta Jama e após descer direto. 208 é o controle 5050 transponder, zona 714. 714 correto, tinha um pushback acionamento. Gatilho.